nesse processo todo difícil saiu essa performance que fala sobre um pouco dessa trajetória de Cachoeira, de você vir para Cachoeira, de você vir de uma cidade distante e ter um primeiro contato e você se tornar indivíduo dela praticamente. E para mim foi muito impressionante que enquanto a gente estava nas filmagens, tinha uns detalhes assim que a gente fazia, planos bem fechados, que não davam para reconhecer o ambiente. E eu me pergunto se isso é se você se acostuma com o local que você mora, ou é uma questão de falta de espacialidade mesmo. Enfim, eu não vou me alongar mais. Já aviso que não é nada narrativo, é uma coisa extremamente sensorial. Então, sinta-se à vontade depois para dar críticas, comentar e qualquer outra coisa. E bom filme. Teste. Thank you. é só é R$1, é só hoje aqui na minha barraca. É R$1. Banana, laranja e maçã. É R$1. É R$1. É apenas R$1. Olha a banana, a laranja, a maçã, a pera e a manga. É R$1. Apenas R$1. Banana, maçã, manga. R$1. Banana, maçã e laranja. É R$1. É apenas R$1. Banana, maçã, laranja, pera, melão, manga. É apenas R$1. É R$1. Aqui é mais barato. É R$1. R$1. Aqui é R$1. Banana, maçã, laranja, pera, manga. Tem de tudo. É R$1. É apenas R$1. Olha que aqui é mais barato, hein? Banana, maçã, laranja, é R$1. É apenas R$1. Banana, maçã, laranja, pera e manga, é apenas R$1. Vem aqui, aqui é mais barato. Banana, maçã, laranja, pera, é R$1. É apenas R$1. Olha só, na minha barraca é mais barato. Banana, laranja, maçã e manga, é R$1. É apenas R$1. Aqui é mais barato. Banana, maçã, laranja, pera, é R$1. É apenas R$1. Corre aqui, vem comprar. Banana, maçã, laranja, pera, manga, é R$1. É apenas R$1. Vem comprar, hein? Aqui é mais barato. Banana, maçã, laranja, pera, é R$1. Tá bom. É apenas R$1. É que eu vou ver do fogo, não vem agora. Pera, calma. Não vem pela feira, é sábado. Tá tudo fechado, tudo fechado. Tudo fechado. Vem pra outro lado. Pera aí, tá? Não vem de laranja, mas esquece o grande, vai pra outro lado. Só aqui na feira de Cachoeira, venha provar, minha senhora. É uma delícia. Olha a salada de Mata da Sati. Olha a salada de Mata da Sati. Venha provar, minha senhora, é uma delícia. R$1,50 o preço de laranja. Banana e maçã. Vai, por favor. Escuta, vai dar um salário, fechar só uns 50. É só uns 50, minha senhora. Eu faço por R$1. Eu faço por R$1. Dani, um dia deixa R$100. Dani, pelo amor de Deus, estaciona na maçã. Não tem como baixar. Estaciona, senhora. R$2. A laranja passou no R$1. A laranja passou no R$1. Não adianta. Olha onde você vai cachorro. Mas é que são 50 só, minha senhora. Tá muito barato mesmo. Tá ré agora. Tá barato mesmo. Tá ré agora. Olha a salada. Dani, passou aí. Espera real. Vai sim. Vai sim. Vai sim. Banana, laranja, sim, maçã. É R$1. É apenas R$1. Banana, laranja, maçã. Tô nervoso, mas... Calma aí, rapidão. Pronto. É, isso faz parte do TCC também. Eu queria saber o retorno de vocês, o que vocês acharam, sei lá, o que vocês sentiram. Ah, é verdade, gente. Meu Deus. Calma aí, vamos lá. Vamos agradecer primeiro. Paloma, Cristina, Carla, Carlinha, na voz e no laptop, Mari Pontes, sintetizador e na voz, Ray Marlon, na guitarra, Dani no baixo, e Marina Mapurunga, minha orientadora, no laptop, na voz e no violino. E agradecer também ao Matheus Ribeiro, VJ. Ao Lucas Bonilo pelas imagens. E a vocês que estiveram presente aqui hoje e algumas pessoas que ajudaram em várias coisas também, enfim. Muito obrigado. Muito obrigado, né? Que é, não sei se vocês perceberam, mas eu fiz vários gestos aí. Na verdade, é uma técnica de improvisação. É chamada Sound Paint, que é o trabalho dele, né? Ele foi o Sound Painter, né? Que é esse regente, esse maestro dos gestos que indica os sons pra gente aqui, pra gente fazer os sons. É isso. Eu queria saber o retorno de vocês. Linda 10! É isso, boa noite. Não, verdade, eu vou ter que encerrar porque o Cineclube vai ter que fazer o lançamento do livro, então fiquem também. Se quiser falar alguma coisa pro Ender, eu falo diretamente, se quiser me bater lá fora. Estamos aí, muito obrigado novamente e boa noite pela terceira vez.